Quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de ilusão, viver só você e morrer completamente pra mim. Aí, quero estar pertinho até sermos um. Sem a sua glória, eu sou só mais um. Mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Paris, joelho no chão e boca no pó. Vou falar agora, ouça minha voz. Filho, eu já ouvi outros santos orarem assim. Mas, depois que eu usei o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o Senhor. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Paris, humildade sempre, achou que é apagão, coração em mim. Tudo é vaidade, está procurando por adoração. Paris, então, o que queres de mim? Vou te dizer o que quero de ti. E nada mais que tudo eu sou. E quero mais que o mundo. Amor, mergulha no meu livro. Fica insisto em te fazer reinar. Só mais uma, dois atrás. Amigo, seu próximo. Ajuda o seu irmão. Que o que você faz por ele, você faz por mim. Eletro Gospel Brasil, uma balada totalmente diferente. Eletro Gospel Brasil. Pai Alternativo Gospel DJ.